Plus. Olá! Oi! Nesse tem apresentação? Oi! Por que você pergunta? Olha só, eu falei oi, ele falou oi, e você pergunta se tem apresentação. Não é um pouco óbvio? É porque eu não tava ouvindo. Bem, vamos logo, não vamos perder tempo nesse programa, a gente vai começar a falar dos animes. Procure agora Kurenai, Code Geass R2 e Triple X Solid K, o primeiro episódio de cada um deles. O Speedo, se eu não me engano, legendou algum deles, acho que foi Code Geass, não sei se saiu da Eternal Animes o Code Geass em português também, Triple X Solid. Acho que o Speedo também traduziu, ou alguém por aí traduziu em português. Mas se você não achar em português, em inglês tem. Kurenai, acho que ninguém traduziu em português, não. Primeiros mangás de sempre, que vocês sempre escutam. Tsubasa, agora fizeram um casalzinho novo na capa. Essas unhas parecem suas. Não, tem o Fai e o Kamui, o nosso vampirém. O Kamui do X? É, o Kamui aqui é vampiro. Eu acho que é o Kamui, sabe? Porque é meio estranho o traço do Clamp, você nunca sabe direito quem é quem. Aí eu não sei se ele é o Kamui ou se ele é aquele Subaru de Tokyo Babylon. Mas parece o Kamui, tá com cara de Kamui. Eu sempre me confundo com o traço do Clamp, cara. Sempre me confundo. Bem, o mundo continuou se repetindo, as pessoas continuaram a sumir. O nosso Pei Wong, o vilão que explica tudo, esse é o comentarista de WWE do Clamp. Sempre que as coisas não estão muito claras, ele aparece no monólogo explicando o que está acontecendo, falando com o espelho, com a parede ou com algum subordinado. Uma das coisas que eu mais gosto, acontece muito isso, novela brasileira não tem muito, mas acontece muito isso nas novelas latinas, que é assim, todo vilão tem o melhor amigo, que serve apenas pra ele poder interagir e contar os planos dele e dar risada. O personagem não serve pra nada, serve só pra ficar ali, entendeu? Na piscina, tomando sol com a vilã principal e ouvindo os planos dela, bem legal isso. As pessoas estavam sumindo, virando água, e todo mundo ficou com peso na consciência, tipo, eles estão morrendo. Como aquilo realmente era o mundo, sabe? Apesar de ser um mundo à parte, onde a história se repetia, etc. Era um mundo, as pessoas tinham vidas, etc. E o Chorão falou, pô, eles estão morrendo, não sei o quê. E ele falou, inclusive, que a Sakura que tá no templo é a mesma Sakura que esteve com ele até ele ser preso lá pelo Fei Wong e ficar lá no início de Tsubasa dentro daquele vidrinho com o negócio tampando o rosto. Que ninguém sabia que era o Chorão lá, né? Nem ficava na cara que era o Chorão. Ele vai correndo pro templo, todo mundo virando água e o molequinho... Tô virando água, corredeira. Olha a Chilamela ali atrás, ó, derretendo. Aí o moleque volta aqui, Anichan, vem comer na minha casa, eu faço a paizinha. E todo mundo derretendo e o garoto lá, vem comer. É, e o garoto começou a derreter também, sabe? E continuou falando mesmo assim, porque era o padrão dele, sabe? O padrão dele era repetir aquela história sempre, aquelas mesmas cenas sempre. Isso, e o fato do dele ter aparecido lá, pessoas que não pertenciam àquele tempo, quebraram o equilíbrio. E todo mundo começou a sumir. Aí o Chorão vira as costas, e o moleque acaba de virar água, e aí ele vai embora. Só que aí o Kurogane falou, né, que, pô, eles repetiam a mesma coisa sempre. Isso não pode ser chamado de vida. Você repetiu as mesmas, sei lá, 8 horas, sempre, sempre e sempre. Então, realmente, todo mundo morreu. Todo mundo morreu. E aí o Fai chega pra ele e fala, não, cara, não fique com peso na consciência, porque se você cometeu esse pecado, nós também cometemos, nós estamos juntos nisso. Ah, aí o Fei Wong termina falando que eles não são mais tão diferentes assim dele, que eles vão passar por cima de quem for necessário pra conseguir o pedido deles, o que não é assim tão diferente deles, e inclusive o objetivo deles é o mesmo. Aí aparece Sakura e acaba. Eu não sei quando que esse mangá vai acabar, tô nessa dúvida, sabe? É, a gente tava numa fissura, né? Ah, agora acaba, vamos ver, pelo jeito. Eu pensei que ia ser aquela coisa do Clamp, sabe? Chegou a hora da batalha final! Corre, acabou! Aí resolve tudo em 2 capítulos, não tem erro, não tem cronologia embolada que elas não resolvam em 2 capítulos. Fairy Tail, Fairy Tail você leu. Você não leu Fairy Tail? Ah, é, só leu interesse na consulta até agora. Terminou o flashback da Erza revoltadona. Mas legal que o capítulo começa, os soldadinhos já estão morrendo de medo da Erza, saca? Tipo, me poupe, ah! Eu queria um tapa-olho japa desses, né, já. Geral tá usando, né? Esse geral é com G. Tá na moda? Não tá usando isso, né? Que é o primeiro episódio lá de Rory, que tá lá o cara usando. E aí ela foi lá e tal, encontrou o geral. E esse geral é com J. Aí ele chega lá e fala pra ele, geral! Ô, geral, nós vencemos, nós estamos livres, nós podemos deixar a ilha e tal. Aí geral, abraça ela. E ele olha com uma cara de louco, sabe? Loprado. Descreva essa cara. Não sei, cara. Tá taradão, né? O que aconteceu com ele? E aí ele fala, a verdadeira liberdade está aqui. E aí o geral começa a falar, não existe liberdade em nenhum lugar do mundo. O único lugar onde você pode realmente ser livre é aqui. Ou melhor, é no mundo de Zeref, que é o tal deus lá da vingança, do mal. Sei lá, eu achei que fosse alguma coisa profunda, sombria. O traço é tão estranho e bizarro. Estranho como? Sei lá, ele dá um... Olha esse soco que ele deu na cabeça do cara, que estranho. O Foi um soco, ele usou magia. De qualquer forma, é estranho. Ele pulou o cara com magia. É estranho esse movimentozinho tosco da mão dele, sabe? Podrinho. Enfim, aí a Elsa ficou mandando ele parar. Para, geral. Ficou bravo com ela. E usou as mãozinhas mágicas dele pra esganar ela. Chegou e falou, fudeu, geral tá puto. E aí usou as mãozinhas dele pra tentar estrangular ela e tudo mais. E falou pra ela, tudo bem, você quer ir embora? Você pode ir embora. Mas todo mundo vai ficar aqui, porque eu preciso de mão de obra pra fazer as torres. Então você some da minha frente, e se você voltar pra cá, morre todo mundo. Tadinho. E aí ela volta pra ilha, chorando. Sai da ilha, né? Sai numa praia e tal. Aí olha pra lua e grita, tem uma cena super dramática. E aí volta pro presente, ela chorando, dizendo que quer lutar com o geral. Geraldo. Quer lutar com o geral. Quer matar geral. Sei lá, eu esperava alguma coisa mais sombria no sei lá, achei bem tosco. Fairy Tail não é sombrio, cara. É tipo, é um mangá de humor, né, em essência, então. Não sei, acho meio tosco o desenho, o quadro daquele movimentozinho dele. É com a mãozinha aqui, ficou uma coisinha pequenininha, meio desenhozinho de criança, assim. Não, chega. Já cansei disso. Double art. Whatever que o Luan pensa. Tadinho do Luan. Olha, ele ficou zangado, ele não quer falar mais. O que aconteceu no Double Arts 2, que agora a gente vai acompanhar sempre? Não lembro. Aliás, você viu explicar o cabelo de cacatua dela? Eu achei que não fosse explicar. Tá, esse é no capítulo 3, fala do 2 por enquanto. O 2 é depois que eles venceram a gazela e vão pra casa e conhecem o pai e a mãe dele. É, eles vencem o Bambi lá, a gazelinha. Eles resolvem, enfim, ela vai pra casa dele, ele conta pra ela que ela vai ter que morar um tempo na casa dela. Ela fica meio chocada com essa possibilidade, mas vai assim mesmo. Aí quando eles chegam na loja, eles acham a irmãzinha mais nova dele. Na verdade, a casa dele fica junto de uma loja de roupas, que é a loja de família dele. Só que a gente fala que é a garotinha pequenininha, que não é a irmãzinha dele, é a mãe dele. E aí a mãe dele é super bizarra, super taradona. A mãe dele tá louca que aconteça alguma coisa entre os dois, né? Ela tá super animada, assim. A única maldosa da história é ela. Ele mesmo tá nem aí, mas ela tá louca pra ver se eles encalham. Mas o melhor mesmo não é ela. O pai é aquele... É o tropeço, praticamente. Tipo, ela tem 1,45m e ele tem 2,10m? Não, ele é muito alto e usa óculos, é meio retardadão, né? Só não tem muitas emoções e tal. E sempre concorda com ela, é legal o jeito que ela interage com ele, né? Uhum. Ela tá sempre feliz e propondo coisas pra ele e comemorando coisas com ele. Tá sempre, sabe, indo na aba dela. E aí foi... Eu não imaginava que ele fosse ter uma família bizarra, né? Porque não é o tipo de personagem que parece ser traumatizado com um histórico familiar bizarro. E aí a história vai passando, a mãe dela brinca, etc. E fala que eles vão ter que tomar banho. É, aí no caso esse capítulo tá focando mais nas dificuldades de você ficar 24 horas de mão dadas com alguém que você não conhece. Então aí eles têm o primeiro banho, eles descobrem um jeito pra trocar de roupa, pra tomar banho, papapá. Aí rola depois no final do capítulo, eles estão lá fazendo uma social com a família dele e tal. E aí ela se sente um pouco culpada porque... Na verdade ela fala que é perigoso ela morar com eles porque ela tem a doença, então se ela encostar em alguém, alguém vai pegar a doença. Então se ela esbarrar sem querer em alguém, a pessoa vai pegar a doença. Eu fico um pouco com medo disso, mas aí de novo rola até um final parecido com o primeiro capítulo dele virando pra ela, rola aquele momento bonitinho dele falando que vai pra ela até o fim, blá blá blá. Na verdade, antes disso, a própria mãe e o pai dele falam, né? Não interessa, pode ficar aqui e tudo mais, só a gente tomar cuidado e usar a luva de abrir fogão. A mulher põe uma luva e tal, não sei o quê. E aí o cara e o maridão dela concordando, sim. Aí no final eles se amarraram a mão, né, pra poder dormir. É, aí foram dormir. E aí no terceiro capítulo começa onde parou, eles acordando e aí rolou uma... Diante disso teve a prisão, né? É, o cara que eles derrotaram tava na prisão, não pegou a doença. Ou pegou? Não sei, cara, ninguém disse. E a gente tava discutindo, né? Ela encostou nele, ela deu um soco nele. Então, ele pegou a doença, sim ou não? Era pra ter pego. Isso foi um erro do autor? Ou isso, ele realmente vai ficar dodói depois, né? Não sei, ou será que as gazelas têm alguma... É, imunidade, isso vai ser explicado. Não sei, vamos ver. Tomara que se ele não planejou isso, que ele perceba o erro e planeja algo em cima enquanto é tempo. Pois é, aí ela acorda no quarto dele, todo descabelado, começa a ver que é um quarto de um artista, com esculturas, pinturas, etc. É, o deus do cocô lá, o... Grande espírito do cocô. Uma das esculturas dele. É um cara com cocô em cima da cabeça. E aí ela olha na janela, né? Ela escuta um barulho, olha na janela. E tem lá uma garota visual que... Ah, com um cabelão que vai no tornozelo. Uma roupinha com os babadinhos, meio visual que e um bermudão. E você logo vê, e pelo jeito especial, você logo vê padrão básico. Ela vai ser a personagem porra louca que vai jogar uma pimentinha no relacionamento dos dois. Ela olha a Ellie na janela e já faz uma carinha de... tá sabendo. Tá pegando, né? Dá um sorriso. Né, cara? Eles tiram a cortina que separavam os dois, né? Ela pergunta se ele tá acordado, se pode tirar e tal. Aí tira e ele toma um susto com o cabelo dela. Tá todo descabelado. E ela, explica que o cabelo dela é muito rebelde, por isso que ela tem aquela voltinha de cacatua atrás. Aí os dois falam, eu pensei que aquilo era natural, né? Ele fala, né? Eu pensei que era intencional, sabe? Que era um mexinho, alguma coisa. O engraçado é que o próprio cabelo dele é muito mais bizarro que o dela, né? E não se olha no espelho. Pois é, eu acho que o dele deve ser intencional, já que ele pensou que o dela é, ele deve botar gel e tal. Ele dá bom trabalho, porque eu acredito. Engraçado que ele dorme com a roupa normal, né? Então tem uma roupa até pra dormir, né? E aí ela recebe uma ligação da ordem das irmãs. As irmãs falam que tá mandando a tropa de elite. É, aí descobre-se que tem dois, além das irmãzinhas que curam, tem as irmãzinhas que são recebem treinamento militar pra combater os Bambis. Então tá mandando, ao invés deles irem lá até a catedral, é pra ficar lá mais um pouquinho que o galerão vai chegar. Tá mandando o time Falzen, que é a tropa de elite, pra buscar eles e levarem eles seguro. Aí estão lá conversando muito bem, ela explica isso pra ele, e aí rola de serem atacados, um outro Bambi chega lá do nada e ataca ele. Na verdade isso foi depois, né? Eles estavam na rua, passeando, dando uma volta. Pensando, blá blá blá blá blá, né? Aí aparece o outro Bambi que tinha salvado o Bambi antigo. Não, né? Ele deixou um pouquinho mais na prisão e falou assim, vou lá. Eu quero saber quem é esse garoto tão bom que te derrotou tão fácil. Então eu vou lá me divertir um pouquinho com ele. Ele é tipo Kenpachi, sabe? Igual da luta. Então eu vou lá me divertir com ele. E você fica aí mofando e depois volta pra te buscar. E aí a gente acha que, assim, o balãozinho dele é meio negrito, com uma fonte bizarra. Então a gente acha que ele é um cara super, assim, bizarrão. Mas não, é só um tio bonitinho de barbinha. E... legal que a boca dele some às vezes, você reparou? Aqui. Acho que ele franze os lábios pra cima, sei lá. Nesse capítulo eu comecei a ver, cara, esse cara, esse desenhista, daqui a um tempo, quando ele evoluiu o traço dele, ele vai ter um traço muito bonito, muito estilizado, muito próprio, cara. Não, o traço dele é bonito. É um dos poucos... Eu reclamo um pouco que os mangás da Jump, às vezes, estão chegando de uma forma muito... Acho que ele fazia muito rápido, muito industrial demais, não sei o que acontece. E tá rolando, tem uns que parece desenhozinho de fanzine, né? Mas é esse não, esse, assim, esse e Hatsukoi são que eles têm os traços mais. São os traços mais bonitos da nova leva, assim. Aí o cara joga um zilhão de armas pontiagudas que prendem na parede. Aí que tá. Um ponto negativo que eu achei nesse capítulo é que eu achei a batalha um pouco confusa. Assim, eu não visualizei muito bem. Porque, por exemplo, é como assim, meio segundo, por mais que ele tenha habilidades incríveis, não mostrou muito bem. Como em meio segundo, qual é o nome dele, protagonista? Não, o nome dele é Kiri e o nome dela é Eru. O nome completo dela é qual mesmo? É o Rain. Aí o Kiri, ele pega, enfim, ele abre o estojinho que fica atrás dele e pega alguma coisa, só que ele junta todas as facas do cara numa mega arma e tal, só que ele faz isso muito rápido, entendeu? Quer dizer, parece ele fazendo isso, sabe? Não dá pra ver o que ele faz. Porque mesmo quando o personagem tem habilidades sobre-humanas, a gente meio que precisa que veja acontecer, entendeu? Não, é um quadrinho ele metendo a mão atrás e outro quadrinho tá com uma arma bizarra, entendeu? Não, rolou isso aqui, essas achuras pra dizer que é muito rápido e tal. Aí não sei, assim, eu achei, essa parte do outro eu achei realmente um pouco confusa e tal, assim, não tirou o brilho do capítulo, mas eu achei um pouco confuso demais. Porque acho que ele não quis dar o trabalho de imaginar muito bem como o cara fez isso. Porque é realmente complicado, né? Ele compensou no espanto do vilão. A gazela, e isso é legal que equilibrou, quer dizer, a gazela realmente ficou muito espantada com a habilidade do cara. Então, tipo assim, a gente imagina assim, não, realmente, ele faz essa arma bizarra em meio segundo, mas a gente pode ficar tranquilo que o quê? Isso é só pra dizer que o garoto, ele é sobre-humano, e isso vai ser explicado futuramente. Aí ele montou a arma, começou a lutar e tal, só que aí ele começou a levar umas porradas e o cara tava pra acertar ele quando pula a cabeluda. E aí a nossa amiguinha, personagem nova do primeiro capítulo, chega, dá um porradão nele. Dá um bicudão e ela tem 3 latas amassadas de Coca-Cola na cintura. E ela chega com o bambolê dela na mão e fala, minha hora de se divertir. É, eu odeio garotas que usam bermudão muito largo, assim, em cima do joelho. Eu gosto de calças, eu gosto de garoto com calça larga, tipo cargo e tal, uma calça, bermuda me dá um pouco de aflição. Eu gosto de bermuda, mas depende da situação, sabe? Se for bermuda com a camisa careca... Bolachona, né? Agora ela tá de bermuda e um top, o que equilibra a feminilidade, né? Não vai a garota com cabelo curto e camisa careca. Cabelo curto, boné, camisa careca e bermudão. Aí, pelo amor de Deus, é calça, saco e cospe, né, cara? Bleach. Bleach tá maneiro. É profólico total. A saga, segundo o autor mesmo, a saga do Akumundo acabou. Eu acho, assim, eu acho que acabou porque ainda tem gente lá, né? Mas o fato deles estarem lá não quer dizer assim, a saga em si acabou. Apesar de ter galerão lá ainda. A ideia da saga acabou, né? Porque não sobrou ninguém lá, né? Sobrou o pessoal que ficou preso e o Kyoha, mas ninguém. É, não, porque faz sentido, porque a razão de ser da saga é eles indo pro Akumundo salvar a Orihime. E essa trama já acabou. Mais ou menos, porque a Orihime ainda tá com o Kyoha. Não, mas enfim, mas aí falou, ela pode vir pegar ela, pode fazer o que quiser, não ligo mais pra ela, né? Ele não tá nem aí pra ela mais, então acabou. Sim, a saga do passado já, assim, tá com o nome oficial de uma saguinha mesmo, e vai durar 2 meses, 8 capítulos, vai terminar então no menos 100, provavelmente. É uma saguinha curtinha, né? E pra mostrar as motivações mesmo do Aizen, e realmente tá muito boa. Essa parte final da saga do Ecomundo, que me andou com esse aspecto, é realmente muito, muito, muito bom mesmo. Vamos explicar, bem, é o Kisuke, o Urahara, nosso amigo Urahara. É, no caso, é um capítulo um pouco explicativo de algumas coisas, assim. Tá dizendo que tem 3 famílias nobres, a gente sabe que a Hiroichi, ela é de uma dessas famílias nobres. Essa história a gente já conhecia, das famílias nobres e tudo mais. Não, mas tá falando o seguinte, que quando quando essa família que cuida do... Ela é uma família, essa família tem uma força especial de ninjas. A partir do momento que uma descendente dessa família virou capitã no Gotei 13... Aí, no caso, a divisão da qual ela tá... A divisão a qual ela tá controlando, meio que se funde com a força secreta. Então, vira meio que uma coisa só. E passa a ser sempre assim depois disso. É, e aí cada um dos membros dessa divisão do Gotei 13 cuida de uma unidade desse serviço secreto, no caso. E no caso, o Urahara era o líder da terceira divisão. Então, o ninho dos mafagafinhos... Que em português traduziu o ninho das larvas. Eram bichos laranjas bizarros mesmo? Pois é. Eram larvas, você falou que eram worms lá, bizarros. E realmente, em português, na tradução do mangá em português, eles traduziram o ninho das larvas, então faz sentido. Mas eu prefiro mafagafinhos. E aí o Urahara explica que a unidade dele era responsável pela detenção. Eles mantinham o pessoal preso e tudo mais. Só que rola uma coisa aí, quer dizer, não é bem os criminosos. Eram pessoas que a câmera lá dos 46 julgavam serem potenciais. Especialmente perigoso. Na verdade, tinham os criminosos e tinha a detenção especial, que é a detenção de qualquer pessoa que entrasse pro Sereitei e que era considerado perigoso de alguma forma. Aí eles iam pra esse lugar, mesmo sem ter feito nada. Aí eram obrigados a ficar trancafiados. Então, eu explico que ninguém pode sair. A partir do momento que você entra no Gotei 3, você não pode sair. Então, as pessoas que são afastadas e tal... pessoas que são ditas como... que deixaram o lugar, na verdade, elas não deixaram o lugar. Elas foram... Foram... Mafagafo. Que é a prisão zona deles lá. E aí chega lá, mostra um pouco o pessoalzinho, porque lá é tipo, é dentro de um lugar, eles não podem sair daquele lugar, mas lá dentro eles podem fazer o que eles bem entender. Fica um marasmozinho jogado no canto, os jogando carta e tal, todo mundo muito feio, né? Aí um tenta atacar o Kisuke, o Kisuke mostra que como eles não podem carregar nenhuma arma, não podem entrar com nenhuma arma, um pré-requisito pra você fazer parte da proteção do lugar é conseguir parar os detentos com a mão, sem precisar de arma alguma. E assim, até então ele tá explicando isso tudo e mostrando isso tudo pra enfesadinho. Como é que é o nome dela? Hiyori, o nome dela. Ele tá explicando isso tudo pra ela, mas a gente não sabe exatamente por que ele tá mostrando isso tudo pra ela, né? Por que ele foi lá? Aí ele passa e fala que ele quer falar com uma pessoa em especial, que é o único que é realmente detido num lugar só dele. Tão perigoso que ele pode se tornar. E aí eles descem uma escadinha. É, quando começou esse creminha de o cara, a gente já sabe, pô, vai ser um personagem que a gente conhece, quem será que tá lá, né? Que rufem os tambores. Pois é, ele vai andando e vai falando que tem uma proposição pra fazer pra ele, uma proposta. Posição, é ótimo. E aparecem as barras e aparece Kurotsuchi. O cientista maluco que tinha que novinho, né? Ele rolava. Ele já tinha uma máscara estranha, mas rolava um cabelinho, né? Muito bizarro. Você sabe que no anime aparece. O cabelo dele e ele sem a máscara. Ui, que isso? Aparece. Ele saindo de um banho. Um negócio isso, assim. Aparece a cara dele mesmo, total? Parece meio sombreado, assim. E aí o Urahara vira pra ele e fala: você se importaria de me acompanhar até o lado de fora? E acaba o capítulo. Quer dizer, bizarríssimo. Né? Por que que ele foi lá? Por que que ele quer tirar o principal prisioneiro? E por que que ele tá mostrando isso tudo pra Hiyori? Apostas? Eu não sei, sinceramente. Por mais criativo que eu seja, eu não consigo imaginar mesmo. Eu não faço ideia do que tá acontecendo. Não, que ele, que o Urahara é o grande responsável por Vizards, por Arrancares, por tudo de ruim que acontece, não é novidade. Ele é tipo o cavaleiro do apocalipse total, né? Agora, pra mim, ele fazia isso sem querer. Tipo assim, foi mal aí, mas sabe? Pelo jeito ele tinha, né, uma agenda, ele tinha um plano pra... Algum plano pra fazer alguma coisa, não é possível. Ele tinha algum plano pra fazer alguma coisa. Se esse plano era bom ou mal, ou sei lá, eu não sei. Quer dizer, ele mal assume a... capitania lá da... capitania hereditária. A capitania lá da divisão e já leva o subcapitão dele pra mostrar tudo e pra... Quer dizer, é muito bizarro isso. Será que ele tá querendo ganhar a confiança dela, porque vai precisar dela, porque ele não vai conseguir fazer nada escondido dela, porque ela é enxerida? Isso aí tem a ver? Não sei, cara. Não sei. Maior dúvida é porque ela se tornou Vaisa e ele não, o Urahara, sabe? Será que ela foi, sei lá, cobaia? Por que a Yoruichi foi exilada mesmo, que eu esqueci? Que é só porque apoiou ele? Ela fez alguma besteira, apoiou ele, alguma coisa assim. Não chegou a me mencionar não, né? Ela foi exilada pelo mesmo motivo que ele. Foi alguma besteira que os dois fizeram juntos. Ah, mas não diz a besteira, né? Achei que foi por ele ter criado o Rugiokula. Pior que eu acho que foi por isso ou por algo parecido. Ou por algo que envolvia isso. Agora o nosso mangá mais cheio de conteúdo, mais cheio de coisas interessantes, mais cheio de reviravoltas e mais cheio de novidades. Cara, são tantas tramas diferentes acontecendo, tantos personagens, tantas coisas. Eu não leio esse mangá porque é muito texto. Claro, claro. Eu odeio ler, assim, eu gosto de figuras, então assim. É um mangá muito complexo, muito profundo, onde acontecem coisas realmente que te fazem pensar. Esse mangá é Gantz. Cara, é tanta gente falando que é quase... É pior que Death Note, entendeu? É um guardinho desse tamanho em texto. Parece um livro ilustrado, praticamente. O que aconteceu nesse capítulo? Porrada, porra. Eu que não li. Tá bom. Volta ao mercado, né? Eu não li, vou prever o futuro. Cara, teve criaturas, teve um bicho novo qualquer que apareceu lá. E aí, porrada e pessoas nuas correndo. Não, errou. Nossa. É o mesmo bicho e as pessoas não estão nuas correndo. Não rolou sexo? Não rolou. É não rola sexo em Gantz. Não, porque Gantz funciona assim, sabe? São 50 capítulos de porrada, 2 de sexo. 50 de porrada, 2 de sexo. Eu não te mostrei. Tava já umas 3 semanas sem ter Gantz, né? É. E o próximo vai demorar mais 2 semanas. Esse deu a data pra sair. As revistinhas lá, elas dão um suplemento. A cada mangaká por mês recebe 5 canetinhas de nanquim pra usar. E Gantz gasta muito, que é tudo preto. Então tem que ter um capítulo por, sabe, a cada quinzena, quinzenal praticamente, porque... Bem, então, o robozão tem lâminas gigantes que saem do pulso dele, que são gigantes, e aí ele também consegue fazer um negocinho de som lá, que destrói tudo, umas ondas de som. E aí tem os dois carinhas lá sem braço, quase morrendo, e aí eles estão querendo acabar com o monstro logo, porque se você sair do jogo, antes de você morrer, mesmo que você tenha perdido um braço, uma perna, uma cabeça, quando você volta inteiro. E aí eles estão querendo vencer o cara, e aí o robozão lá usa as ondas de som dele que explodem tudo, chega pro monstrão, vai lá... botando banco e tal, e aí pega, dá umas porradas no monstro, quebra um pouco os ossos dele e tal, vira o pescoço dele, pá, arranca a cabeça dele e acabou o capítulo. É o Predalion, né? Aí arranca a cabeça dele e fica no ar a coisa de, será que ele morreu? Só que o outro carinha tá assustado, né? Ele tá olhando tipo, então acho que ele não morreu ainda. Deve ter uns 3 balãozinhos no capítulo inteiro. A coisa boa mesmo desse mangá é a arte, que é perfeita, né? Muito bonito. É muito bonito. E a gente fala de Gantz aí, não sei de sacanagem, né? Sei de zoeira, né? Só porque é divertido falar de Gantz, né? Hatsukoi, o mangá que eu não quero que acabe. Eu volto a falar, vocês comecem a ler Hatsukoi, por favor, e vamos fazer a campanha Salvem Hatsukoi. Vamos mandar abaixo dos assinados, alguma coisa, fazer site, comunidade na internet, sim. Não que ele esteja, perigando acabar. Tá no último lugar da lista e isso realmente é uma coisa muito séria, né, Jump? Essa aí é da Kinada que tem peitões? É, a Kinada que tem peitões. Cara, ele focou no peito lá no na... Não, primeiro era a pintora. Primeiro era a pintora, né? Agora é que nada é que tem peitão. Ele precisa muito ler Hatsukoi, né? É, eu preciso ler esse mangá. Vê que tem muito mais personagens, sabe? Concluiu a história da Kinada. Não, ela nadou da outra vez, perdeu pra despeitada, né? Aí ela conversa com as amigas e fala, poxa, eu perdi no nada e tal. Aí as garotas falam, bem, se você não tá conseguindo nadar direito, você tem que valorizar uma outra coisa pra conseguir conquistar o Tomacho, que é o cara lá da natação. Só pensa em sacanagem, esse garoto. Aí o que que ela fez? Ela resolveu aproveitar os peitos dela, que sempre fazem boinhoinhoin, bion e coisas assim. Já que os peitos dela sempre incomodaram, agora ela vai fazer um bom uso de um mau negócio. E aí as amigas ajudaram ela e tudo mais, e aí botaram um decote nela, e aí todo mundo ficou olhando e babando e achando incrível, um decote e uma saia curta. É, aí a despeitada chegou pra ela, né? Ah tá, a despeitada foi até a peituda pra pedir pra ela voltar pro clube. Ela tá fazendo falta no clube e os garotos querem ela de volta. Só que aí a peituda resolveu carregar ela e falar, não, vem comigo, vamos comprar roupas, etc. Aí um pouco de fanservice. Total, né? Ela de empregar pegadinha, olha. E aí ela comprou roupas pra despeitada, comprou uma roupa de gótico Lolita pra ela. E ela tava zoando, tipo, ah, você vai pagar por isso algum dia e tudo mais. A tia revolta, diz que não precisa de roupas, que ela quer que ela volte pra natação, que o lugar dela é lá. E aí chega o tio estranhão do... Você tem algum comentário pra falar sobre o tio estranhão? Eu me incomodo as sobrancelhas, né? Eles são muito grossos. E tem cara de japonês, deve ser coreano, né? Não. Ele é o líder da natação e aí ele pega ela pelo braço e arrasta ela e fala, vamos nadar, vamos competir. E joga ela na piscina e aí combina e tudo mais. Eles nadam, ela volta cansadona e tudo mais. E aí ele fala, você tá cansada? Você tá cansada porque você resolveu largar a natação e tudo mais. E blá blá blá. E ela pula na piscina e fala pra ele, por que ela largou a natação? Toda timidazinha, que era porque os peitos dela são muito grandes e ela ficava embaraçada. Tá envergonhada de colocar biquíni. E ela se esconde embaixo d'água com vergonhinha e tal. É fofo. Que bonitinho. Ele vira e fala, larga de ser besta, que você faz bem a nadar. E seus peitos são legais. Eu gosto de peitos grandes, sou meu tipo. Assim, por falar nisso, né, by the way? Como ela gosta dele, né, ela ficou super empolgada com isso, e aí começou a praticar muito mais, a botar todo mundo pra praticar no heavy metal com ela, e aí eles ficam com essa coisa de fazer parte do mesmo clube, competir e se superar juntos. Ele disse que vai vencer ela na do crawl. Crawl de frente. Que deve ser aquela pior, né, porque os peitos devem trabalhar pra caramba. E no próximo capítulo, olha o que tá escrito. Os garotos estão chegando na adolescência. Uma grande bagunça, a escapatória dos garotos. Não, fuga. Fuga dos garotos. Entendi não, mas enfim, vai ser focado em algum garoto. Engraçado. É algum garoto pervertido, grupo de garotos pervertidos. Engraçado que é uma comédia romântica, mas feita por uma mulher, mas que pega o ponto de vista shonen da coisa, né? Muito fanservice, muito eti. É, envolvendo as garotas e tal. O tempo é legalzinho, é bonitinho. É. Não é forçado. Siren. É, então, eles estão lá no mundinho, aí apareceu. O último que a gente comentou, né, foi o 16. Termina com o cara atirando e matando a galerão. E ele aparecendo, quem é ele? Bem, pra começar, eu tenho um comentário pra fazer sobre a capa do 17. Cara... Sou eu que me incomodo demais com as cores, né? Presta atenção nisso. Olha só, foram 17 capítulos sem mostrar a droga da cor do cabelo do Topetu. Quando você vê no preto e branco, a cor do cabelo dele é sempre levemente mais escura. É assim, meio que não é branco, mas também não é preto. É um cinza mais escuro. Eles colocam uma reticulazinha no cabelo dele pra escurecer. Que faz a gente pensar que é um vermelho ou algo assim. Ou algum tom de vermelho, ou laranja, ou algo assim. Eu tô achando que essas cores aí estão furadas e tal, porque, pô, os três protagonistas com cabelo azul, que é a coisa mais monocromática. Peraí, aí saiu uma capa colorida. E qual é a cor do cabelo dele? Branco, azul, bem clarinho, quase branco. É, a mesma cor do cabelo da meio óculos lá. É branco com sombra azul, assim, meio azulado. É a Mamiya o nome dela, né? Porque exatamente a mesma cor, sendo que nas páginas preto e branco, o cabelo dela é completamente branco e o cabelo dele é meio escurinho. E eu já vi ela colorida, assim, que o cabelo dela é branco desde o primeiro capítulo. E o dele não, saca? Então eu achei isso absurdo. Eu tô vendo essas coisas. Tá muito errado. Essas coisas vão mudar, cara. Vão mudar, não é possível. Eu não tô gostando dos três de cabelo azul. Isso é estranho, né? Muito azul demais. E o traço dele mudou completamente. Tem um close do Aguirre e você pega a cara dele e pega o primeiro capítulo. É completamente... Aliás, dentro do capítulo até um pouco mais parecido, mas nessa capa tá bizarrão. Parece que foi outra pessoa que desenhou. Um assistente qualquer. Por isso que ele botou com errado. Né? É. Então, apareceu o cara da arminha e aí o Topetudo reconheceu. Oh, meu Deus, é o Tatsu. É, porque vocês lembram que logo no primeiro capítulo, quando ele surge, ele tá lá dentro do Siren procurando alguém. Então, ele reconhece nesse mascarado que apareceu lá atirando, esse tal alguém seria um colega dele. Aí até rola o flashback dele contando pra Mamiya a história dos dois. Então, ele é um garotinho doente, era meio inválido, ele não podia ir pra escola. Então, como ele também era um pouco, o povo zoava dele e tal, então ele ia lá na casa do garotinho, falar com ele, do Tatsu, e os dois eram amiguinhos, não sei o que, e aí eles cresceram que aí o Tatsu conseguiu um cartãozinho, né, do Psiren, e ele sabia, né, disso, da história. É, e aí o Tatsu sumiu. Aliás, o Tatsu chamou ele pra ir com ele, né, ou não? É, chamou, venha comigo, só que o Asuka não tinha um cartão, não era? Ele não quis, assim, ele não quis explorar, eu não sei no que você tá se metendo, mas eu não quero, sabe, embarcar nessa, não. E ele sumiu, então ele se sentiu mal culpado, então dá a impressão até que ele correu atrás pra conseguir um cartão pra ele, né? Não, a gente não sabe como ele conseguiu o cartão até agora, né? Então rola isso, mas aí estão lá no Psiren e ele reconhece o Tatsu nesse cara, pelos olhos, pelo cabelo e tal. E aí ele para, né, pra recarregar, ele para e dá mais um tiro. Antes disso, eles olham um carinha lá sobrevivente, ele dá um tiro, acaba matando o cara. O retardado, quem foi o retardado que gritou? Foi o Miyabi. O monstro apareceu atrás do Tetsuo, né? E ataca ele. A Miyavi começou a gritar: vai, vai, vai, mata, mata, mata, mata. Mas não, a culpa não foi da Miyavi, não. Foi o Tapetudo que gritou: Tetsuo! É, Tetsuo, sou eu! O Tetsuo viu, viu que tinha gente viva e deu um tirão nele. Destruiu boa parte do prédio. Sorte que não matou eles, né? Eles sobreviveram e tudo mais. Não acertou eles. E aí acabou as cargas da arma dele. E a Mamiya fala que a arma dele, ele carrega a arma com burst. Ele pega o burst dele, ao invés dele atirar o burst, ele vai carregando na arma pra aumentar o poder. E aí eles reparam que tem três bolinhas na arma, ou é isso no outro capítulo? Tem três bolinhas na arma e que cada bolinha é um tiro, né? Aí ele começa a recarregar, ele para pra recarregar. E, enquanto isso, nosso ator querido, que eu não lembro o nome, você lembra? Mochizuki Oboro. E aí o nariz dele começa a sangrar, que é o PC dele que tá despertando. Só que despertou cedo demais, já despertou lá dentro mesmo do jogo, logo na primeira missão dele. Pois é, aí ele cai todo caído e febril e começa a agarrar o Aguirre. Ah, tá quentinho aqui com você, não sei o que, papai. Eu não tô entendendo qual é desses dois mesmo, porque o Siren não parecia que ia ter clima pra esse tipo de coisa, né? Mas parece que o japonês adora enfiar a viadagem em qualquer lugar. Qualquer lugar tá bom pra uma viadagem. E aí a guerra começa: ei, ei, para de respirar no pescoço! E aí tá lá o Tupetudo lá no moto, crise de emo. Meu amiguinho, não é possível que ele é meu amiguinho, blá blá blá. E aí o Miyagi fala: pô, beleza, o cara tá carregando, vamos correr pra lá. E aí eles falam: não, mas o cara tá doente, o estandarte dele tá sangrando, a gente não vai conseguir carregar ele, vai atrasar a gente vai correr risco. Mas o Miyagi fala: problema? Kirisaki Kabuto, tipo, problema, larga ele aí, vamos. Aí ele falou: você me chama de Kirisaki-san, entendeu? Pra você, você não é íntimo, não é íntimo. É, aqui é cada um por si, o cara tá sangrando, não tem como fugir com ele. Beleza, o que não tem remédio, remediado está, larga o cara aí e vambora. E aí, lógico, a guerra como protagonista de Shonen: não, nós temos que proteger nossos amigos, blá blá blá. Aí eles estavam analisando a situação, o que eles iam fazer, quanto tempo eles achavam que ele ia demorar pra recarregar. Ele se preocupou assim: ele pode atirar a qualquer momento, porque são quatro bolinhas. Então, se a primeira bolinha estiver cheia pra um tiro só, ele pode atirar. Só que aí o Kabuto olha e vê que não. Ele carrega as quatro bolinhas ao mesmo tempo. Pode carregar uma de cada vez, ele tem que esperar carregar as quatro pra dar os tiros. Só que aí o nariz dele começa a sangrar também. Ele cai no chão do nada. E aí muda totalmente o discurso. Aí quando vem que vão ter que salvar ele também, aí começa: não, me chama de Kabuto. Você não pode deixar ninguém pra trás, me chama de Kabuto, Kabuto-kun. Com obrigado, escudo de mim, não sei o quê. Não me larguem aqui. Personagem mais interessante mesmo. Até agora o único personagem mais whateverzinho é o ator. Mas que é capaz de dizer que veio mais pra frente, né? Aí o Tetsuo acabou de... É Tetsuo o nome dele? Tatsuo. Ele acabou de carregar, e aí todo mundo ferrou. A Mamiya pegou a correntinha dela e falou: não, beleza, eu tô acostumado com isso, se usar o PC direito, e vou fazer ele gastar todas as cargas dele desviando e tudo mais. E aí que ela mostra os poderes dela. Aí tem um golpe imenso, né? O Kyakoryoku Genkai Topa. Não, literalmente significa que é quebrar o limite do poder das pernas. Que ele traduziu como músculos da perna em poder total. E aí ela dá um pulão, ela consegue pular alto pra caramba, consegue desviar dos tiros dele e tudo mais. E aí ela usa o trance. Aí gasta dois tiros e começa o trance. Começa a tocar música e luzezinhas e começa a dançar. É, aí... Não, esse é o golpe dela, que ela consegue ler mentes, uma das funções do Trance, né? É, ler mentes, ela usa o WMJ, o Wired Mind Jack. E aí ela entra na cabeça dele e aí acaba assim, né? O que que tem dentro da cabeça do cara? É, por que que ele tá fazendo isso? E será que ele é o Tatsuo mesmo? Será que não é e tal? Enfim, é, Psyrene tá bom, tá mantendo o clima ainda. Aquele clima de sobrevivência. Eu tenho muito medo de Psyrene no futuro perder esse clima. Uma coisa que eu gostava muito de Naruto eram as lutas, que elas eram muito inteligentes, muito jeito de... botas e tudo mais. E hoje em dia Naruto é Dragon Ball, né? Parou de ter tática de luta, parou de ter as guerras de batalhas, cada batalha tinha uma identidade, né, própria. Hoje em dia não tem mais, né? Pois é, eu tenho medo de Psyrene crescer demais e acabar perdendo esse clima de sobrevivência e virar Dragon Ball também. Mas isso aconteceu com o Naruto agora, do Shippuden pra cá, da segunda parte do mangá pra cá. Quer dizer, demorou uns 5 anos de mangá bom pra isso acontecer. Quer dizer, se Psyrene for assim, beleza. Ela tem uns 5 anos, mas 100 capítulos de bom antes de virar Dragon Ball. Eu prefiro que ele fique 5 anos assim e acabe. Bem melhor. Bem melhor. Peace. Finalmente eles viram que aquela palhaçada toda já tá mexendo o saco, resolveram retomar a linha da história. Mas legal, ele ficou bonito. O Duval ficou bonito. Como assim? Bonito entre aspas, né? Porque terminou o último capítulo, o Sanji enchendo ele de porrada, né? Aí esse capítulo já corta pra eles no navio comendo takoyaki lá do Hachi, né? E um monte de piadinha, muito boas e tudo mais. E aí aparece o Duval. Eles maquiaram ele, que aconteceu? Lembrou um pouco o Michael Jackson, né? Aham, uhum, só o Michael Jackson com uma cara mais quadrada. Ele fica: meu Deus, eu estou lindo, fico se olhando no espelho e tudo mais. Tem uma piada engraçado que a Nami tava limpando a boca, comeu e tava limpando a boca, aí ele olha, tudo brilhando assim, ela olha pra ele tipo assim, que foi? Aí ele fala, não precisa ficar com vergonha, eu aceito o seu beijo sincero de donzela. Ela só tava limpando a boca. Mas por que que ele ficou bonito? Porque o Sanji encheu ele de porrada e reestruturou os ossos do rosto dele. Consertou a cara dele na porrada. E aí ele vai embora no touro dele. Touro dele, inclusive, que vira um jet ski. Mais piadas. E retoma, finalmente, a história da coisa. E bem, eles estão querendo ir pro Novo Mundo. Pra ir pro Novo Mundo, eles querem continuar na grande rota, né? Mas a Red Line, que é aquele continente que corta o mundo todo, tá no meio do caminho. Como eles são criminosos, eles não podem passar pela rota legal. Que você chega lá, pede uma permissão e tudo mais. Deixa o teu navio do lado de cá, eles te dão um navio novo pelo preço daquele navio que você deixou. E do outro lado, e aí você segue. Só que existe uma rota alternativa pros criminosos, que é o caso de todos os piratas, né? Que é basicamente toda a população da grande rota. E aí a sereia explica, né? Que eles vão ter que passar por baixo d'água. Levam eles pra uma ilha, que é uma ilha bizarríssima, que sai bolhas de sabão do chão. A explicação é que tem uma camada de... Ela é cheia de água, ela é coberta de água e sabão, a ilha. Sabe? Ela é toda úmida de água e sabão. E ela não é exatamente uma ilha, ela é um aglomerado de árvores. E quando eles pisam nas coisas, na verdade são as raízes das árvores, sabe? Que formam uma ilha. Então quando as árvores respiram, o ar que sobe, ele monta as bolinhas e começa a sair bolhas do chão. E eles estão lá porque eles querem achar um cara que vai poder dar uma bolha enorme pro navio entrar dentro e poder entrar debaixo d'água. Que bizarro. O Hachi fala que vai atrás deles e tudo mais, só que... Aventuras submarinas agora em One Piece. Aí o Hachi fala que tem um cara que ele confia e tudo mais, que vai levar eles até ele. Mas o negócio é o seguinte, essa ilha, ela fica exatamente abaixo de Maria Roa, que é a terra sagrada, vamos dizer assim. Maria Joana? É Maria Joa ou Maria Roa, não sei como se... Maria Joa, não sei como se pronuncia. Que é a terra sagrada, que é a terra onde vivem os nobres do mundo, de todo mundo, vivem lá. E aí o Hachi fala, não importa o que aconteça, não faça nada. Se matarem uma pessoa na tua frente, finge que não vê, passa direto. E aí acaba o capítulo. Que louco. Pois é, parece que One Piece vai voltar pra ação depois de alguns capítulos de idiotice. E Naruto, pra finalizar. Naruto conseguiu ter uma coisa esfarrapada, whatever, e no final conseguiu dar uma reviravoltazinha normal. Luan vai falar. Luan, conte-nos o que aconteceu no último capítulo de Naruto. Cara, o Itachi, antes de morrer, ele colocou um trigger no Sasuke. Toda vez que ele entrar em contato com o Sharingan do Madara, ele solta o Amaterasu, é isso? É, o fogo preto. E isso acontece, e inclusive isso explica aquela coisa que o Levin já falou no último programa, né? Quando apareceu o Sharingan de um dos Sharingan só do Sasuke piscou. Que eu tinha comentado, amiguinho. É só um olho acionou assim do nada. É porque era o gatilho que o Itachi deixou lá, né? É, o Itachi implantou o Mangekyo no Sasuke, né? Eu queria saber de onde tinha vindo o Mangekyo dele, né? É, o Sasuke tá com o Mangekyo. Eu pensei que tinha sido porque ele matou o irmão, sabe? Então contaria, sabe? Já que o irmão tem que matar a família toda. Não, eu não achei que fosse por isso. As regras do Mangekyo não são muito, muito bem definidas. Quem que você tem que matar exatamente, né? É, o Kakashi tem o Mangekyo e não sei lá quem ele matou, né? Isso foi meio idiota, né? Esse triggerzinho e tal. Como assim? Ele consegue jogar o Sharingan no outro, hã? E a explicação qual foi? Que aquilo foi... Isso não funcionou no Madara, né? Porque o Madara sumiu dentro da máscara. Foi uma coisa bem estranha, né? Foi o que houve? Não, uma coisa que tá acontecendo é o seguinte. O Madara, em momento algum, mostra o rosto dele inteiro. Mesmo a gente já sabendo que ele é o Madara, mesmo tendo mais mistério algum, ele não mostra... Qual é o grande mistério? Formado no nariz dele, será? O outro lado do rosto dele deformado, que só mostra metade do rosto. E fica a máscara segurando aqui, tampando, sabe? Realmente, o Madara entrou na máscara. O corpo dele foi entrando assim na máscara e depois saiu. Mais uma vez, comprova que eu não preciso repetir, né? Essa teoria misteriosa que eu desvendou, Naruto. Ele fala que ninguém sabia do Itachi tanto quanto ele. Que o Itachi, na verdade, queria proteger o Sasuke e queria salvar Konoha. É, isso realmente foi uma reviravolta. Num tempo de marasmo, Naruto foi uma grande reviravolta, porque ele vai ter que se virar bonito pra explicar isso, né? O que exatamente tá querendo dizer com isso? É, e semana que vem não vai ter Naruto. Mas dessa vez não se preocuparam nem em dar uma desculpa. O cara não foi viajando, não. Vai ter mesmo, tô dormindo. Na versão, eu li versão já em português, né? Tava escrito que não ia ter Naruto porque o autor precisava pensar. Não, na versão eu li em português também, mas no scan que eu peguei tava assim, semana que vem não tem Naruto. O autor precisa pensar nessa piada, precisa pensar no motivo pra isso aí, né? Aham. Uhum. Foi isso que eu exatamente o que o Kleb fez, né, cara? É. Esses mangakais, cara, eles jogam uma reviravolta sem saber o que vai acontecer. Eles inventam uma reviravolta só pra criar uma expectativa. Aí depois eles têm que penar uma semana de folga pra poder dar um jeito de aquilo fazer algum sentido. Isso foi pra eles venderem boneco do Itachi sem o risco da bandana. É! É, porque o último quadrinho é a metade sem o risco da banana. Edição limitada, né? E aí, foi isso. Ponto. Agora, semana que vem não tem Naruto. Daqui a 2 semanas a gente fala por que diabos. Se explicar, né? O Itachi é bonzinho. Vai ser outro capítulo inteiro com a cara do Sasuke dando crise e o Madara falando nonsense. Bem, e agora os animes? Quer começar por qual? Qual você quer começar? Pode ser Holic. Holic. Ok. O que você achou? Você não tinha assistido a primeira temporada de Holic, não, né? Não, eu li alguma coisa do mangá, né? Tô lendo um pouco. Tô no comecinho do mangá ainda, conheço mais por alto. Holic é um mangá bom que você não precisa de muita continuidade. Apesar de que vai... eu percebi que o anime ele não está se dando ao trabalho de reintroduzir os personagens. Tá sendo direto. É. Da primeira temporada eu tinha visto o primeiro episódio. Quer ver o primeiro episódio? Então, pra comparar com o primeiro do mangá, porque na hora que ela apresenta a Mokona, ela fala que a Mokona é um. Ela fala que achei mó bizarro isso. Ela fala que o Mokona pode ser também uma unidade de contagem. Tipo, um Mokona, dois Mokona. Aham, uhum. É legal, pô. É, legal. Mas... por exemplo, esse GQS, ele tem 22 Mokona. 22 Mokona. É, me conta aí, o que você achou? Ah, bom, eu achei bem interessante. Vamos por partes. A opening. Ah, eu gostei, a música é ótima. A música é do Subestical, mesmo cara que fez a primeira temporada, que ainda não é tão boa quanto a da primeira temporada. Aquela música da primeira temporada é muito boa, não é? Muito boa, muito mesmo. De o que sai. E o Subestical? São poucos animes que eu gosto de ver a abertura e X-Holic foi um dos que eu gostava, eu assisti a abertura. Mas, assim, eu achei legal o climinha, achei legal que o Holic é um mangá, esse anime é muito bem adaptado, né? É o traço, é que eles conseguem ser bem fiéis, se bem que eu acho que no anime eles são um pouco mais girafões do que no mangá, né? Eu acho que no anime a gente percebe mais, sabe? Isso é possível? Não, porque aquela cena que tá ele e o Dumeki andando na rua, meu Deus, eu caraca! Eu já tô acostumado, cara, quando eu assisti a primeira temporada, eu ficava horrorizado com isso. E o mais bizarro é Yuko, que a Yuko é grande pra caramba, magra pra caramba e tem um peitão enorme. A Yuko é bizarra demais. O joelho dele sobra mais meio metro de perna depois, sabe? Aham. Uhum. O anime realmente tem todo esse clima. A primeira temporada também tinha. A trilha sonora é muito boa. A primeira temporada tinha um problema. Alguns episódios, além de ter algumas histórias próprias, que eram boas, algumas eram mais ou menos, e uma era muito boa, porque foi baseada no Night Novel. Eles de vez em quando relaxavam na animação, no desenho, ficava meio tosquinho. É, realmente, isso acontecia de vez em quando mesmo. Mas, como esse é o primeiro episódio, tá bem trabalhado e tudo mais. Eu espero que não acabem fazendo isso de novo nessa temporada. Não é que relaxe, talvez isso... pode ser porque lá a produção, às vezes os animes são divididos em vários estúdios. E às vezes algumas produções, por mais que tenha um diretor de estilo, algumas produções, assim, tem alguns casos clássicos, como Dragon Ball, cada episódio é completo. Sim, mas tipo, Dragon Ball são 500 mil episódios, sabe? Faz muito sentido. Então, assim, mesmo tendo menos episódios, tendo menos estúdios envolvidos, pode ser que num caso ou outro específico, algum estúdio específico, teve saco correr demais com prazo, às vezes. Pois é, eu espero que eles consigam achar, não sei qual foi o problema, por que isso aconteceu, mas eu espero que eles consigam achar o problema e resolvam nessa temporada. Primeiro episódio sempre é bonitinho e tudo mais, tá legal. Vamos ver mais pra frente, porque o outro também era bonitinho, mais pra frente, lá pro meio, pro final, que eles começaram a... Do primeiro episódio? Da aranha tem no mangá. E, nas minhas contas, vai durar 3 capítulos. 3 episódios. No mangá, a gente tem primeiro, começo do 7º capítulo é com essa história, aí tem uma pausa, tem uma outra história no meio, final do 7º capítulo retoma essa história, e o início do 8º capítulo conclui. É, do 8º volume, conclui. E, esse episódio contou o início, a primeira parte do 7º, né, e parte da segunda parte do 7º, metade. É, tá, é o... Tá lá o Tanuki tendo visõezinhas lá com a... Como é o nome dela? Himawari. A Himawari-chan, só que é Himawari-chan. Enfim, rola diálogos e piadinhas e coisas de sempre. Daí, o mais importante é que ele encontra lá com o Domeki lá no templo dele. Domeki, como sempre, bateu ele pra limpar o templo. É, do nada, chega lá. Eu não tô muito familiarizado com isso, mas enfim. Duas coisas que o Domeki faz. Bota o Tanuki pra limpar e pra cozinhar pra ele. Tanto que você viu que ele perguntou, o que que tem no bento de hoje? Entendi, qual é do rancor do Domeki com a Yuko? Do que onde eu tô lendo o mangá, é só amiguinhos. Domeki não tem um rancor com a Yuko, ele não pode entrar no... Por quê? Espera que vai ser revelado. Ah, tá. Impaciente. Aí, enfim, o Atanuki, ele fica preso numa teia de aranha. Vai o Domeki lá e tira as teias de aranha com o cabinho de vassoura lá e tal, beleza. Aí, outro dia, quando eles se encontram, o Domeki tá com o olho fechado, inutilizado, e tem umas pele... A cara tá toda rachada, como se fosse uma teia de aranha na pele dele. Aham. Uhum. E ficou com um efeito muito bom no anime. Melhor que no mangá. Ficou bem interessante mesmo, que dá pra ver a pele dele, como se fosse uma erosão na pele dele, mas com formato de teia de aranha. O Atanuki vai perguntar pra Yuko que aquilo, ela falou, aquilo ali é uma maldição lá, a maldição da aranha. É a maldição da aranha. Na verdade, não é a maldição da aranha, né? Tanto aranhas, quanto seres humanos, quanto qualquer bicho, qualquer coisa, tem essa coisa da maldição, do grudge, sabe? Que seria, tipo, uma... Da raiva. A projeção da raiva. Ou do medo e tal. É igual a mesma história do Grito, né? Esse tem um nome, mas eu não lembro. É que X-Holic é tão... Parece tão parábola, né? Tão metafórico. Tem muita essa coisa. Eu adoro isso em X-Holic. É muito fodão. Mas bem, tem que equilibrar muito bem o humor com esse clima assim, misterioso e metafórico, assim, né? A trilha sonora do anime é perfeita. Muito bem encaixada. Realmente, muito bom. A fotografia do anime tá muito legal. As cores, as sombras, tudo. É bem legal. Qualquer coisa tem essa coisa do rancor. Se você fizer algo a alguém, às vezes esse alguém vai desejar o mesmo mal que você fez a ele, a você. Foi exatamente o que aconteceu com o Domeki. A Yuko fala que pra você pode não ter sido nada, pode ser só uma teia de aranha, mas pra uma aranha é como se você destruísse a casa dela. Imagine, imagine se você chegar em casa, tua casa tá destruída sem te explicarem por quê. É aquela história japonesa, né? Quando você ameaça alguém de morte, surgem duas covas, a sua e a da pessoa, né? Exatamente. Que é muito bem mostrado em Jigoku Shoujo, né? E aí o Domeki fica, o Atanuki fica meio sem saber, porque não fica meio confuso, porque, bom, ele que ficou preso no teia de aranha, o Domeki só quis salvar ele, então a aranha deveria ter com raiva dele, mas a Yuko fala que não. No raciocínio dela, ela perdeu a casa dela, perdeu o mundo dela, então ela fica com raiva de quem destruiu, não interessa por que ele destruiu. Ele só ficou preso na teia, como vários outros bichos ficam presos. Agora, quem destruiu foi o Domeki, então o ódio foi pra cima dele. Então, e o que o Atanuki fez um pedido pra Yuko pra tirar isso do... Pediu em troca, que eu não sei. O que ela pediu em troca? A visão do olho dele, ué? Não, eu pensei que foi só a transferência de maldição. Não, ele pediu a visão do olho direito dele. Então o Atanuki tirou a maldição do Domeki, o Domeki acordou sem ela, só que em compensação ele perdeu a visão do olho direito. E eu esqueci de comentar que em um momento ele começou a ter visões com o olho dele que ele tinha perdido, e começou a ver como se ele estivesse correndo no meio do mato e criaturas assim, vultos rápidos e tudo mais, e depois voltou ao normal e ficou tudo escuro novamente, sem enxergar nada. O Domeki foi tirar satisfação com a Yuko, perguntar pra ela por que ela fez isso, sei o que lá, que ela devia ter feito isso, e se sentiu meio culpado. Ela falou que foi um pedido dele, aquela vestida dela, lavar as mãos sempre, né? Não pode fazer nada, a função dela vai realizar o desejo. Então, aí, agora ele tá correndo atrás pra poder tentar reverter a maldição dele. Tá lendo livros, procurando livros do avô dele e tudo mais pra reverter. O encerramento tá bonitinho, tem várias moconas de vários tipos diferentes. Começa só com a moconinha preta andando, pá. E depois começa a aparecer uns moconas coloridos, bizarros, mocona urso, mocona... Mocona panda, mocona peludinho, mocona... Eu acho que eles vão fazer uma série limitada de bonequinhos mocona, todos esses tipos. Mocona! Isso vai junto com o Kawaii pra aparecer várias vezes também. Pelo previsto do próximo capítulo, vai continuar essa história. No mangá rola uma interrupção, mas o anime eles têm essa coisa mesmo de querer separar em histórias fechadas. Então eles explicam a história toda e depois eles explicam o resto. O que eu quero mesmo é a história que está entre essa da aranha. É uma história muito boa. É uma das minhas histórias preferidas. Falam nesse episódio é a Kohane? É a Kohane. Eles já falam da Kohane. Ela já apareceu. Meu Deus do céu. Vai a Lohane encher o saco agora. No mangá... Finalmente você vê quem é a Kohane. Cara, vocês falam de Kohane desde que a gente começou o J-Cast, cara. Uhum. Mas eu tô curioso tanto, porque eu também não leio. Caraca, virou Kohane, as aventuras de Kohane, essa porra. Code Geass não explicou lufa. A abertura tá ótima. Olha, gente, conseguiu fazer uma coisa diferente de tudo que eles fazem, tanto na abertura quanto na ending. Linda! E aí dá vontade de gritar, I can't say no to fly! Tem muito personagem novo pipocando em todos os lugares da abertura, com personagens antigos, revelando que o Imperador tem um Geass também. Isso na abertura, só na abertura. E depois começa o episódio e Lelouch parece que não lembra de nada, tá vivendo a vidinha dele normal no colégio. E aquela tia, eu esqueci o nome dela, aquela morenaça que tinha perdido a memória, ela tá lá meio que como uma professora atrás dele e tudo mais tal. E ele tem um irmão, ninguém sabe qual é desse irmão. Ele tem um irmão mais novo que surgiu lá, sabe, ninguém falou da Nanali, a irmã ceguinha dele, a irmã dele sumiu, e no final, no lugar tem esse irmão. É meio, o episódio meio que remonta o primeiro episódio da outra temporada. Eles vão numa espécie de cassino, aí lá tem os japoneses brigando, os onzos, elevons. Eu não vou explicar nada de Code Geass não, porque hoje eu tô levando em consideração que você já assistiu a primeira temporada. Se você não assistiu ainda, vai assistir, cara, pelo amor de Deus. Eles estão lá brigando e tudo mais, e tem uma frase interessante do Lelouch, que ele fala que fechar os olhos pra aquilo não vai fazer aquilo desaparecer, o que é uma certa referência pra Nanali, que não pode ver, de certa forma. Esse irmão dele parece ser um substituto pra Nanali, sabe? Porque ele tá sempre defendendo ele e tudo mais. Aí acontece um ataque no cassino, no final, que importa que no final ele encontra Cici, não chama ela de Cici, porque no anime chama ela de Shitsu. Não é Shitsu? Shitsu of the cosplay, eu esqueci de falar do cosplay novo dela. Porque é o seguinte, durante toda a primeira temporada ela faz vários cosplays, sabe? Ela sempre aparece com uma roupinha diferente e tudo mais. Ela apareceu de gótico lolita, de um monte de coisa. E aí... o cosplay novo dela na abertura, que ela tá com uma roupa dos Cavaleiros Negros. E aí a Shitsu redesperta o olho dele e aí ele lembra de tudo. E meio que faz um paralelo com o primeiro episódio, que aconteceu coisas muito parecidas no primeiro episódio e tudo mais. Ele faz os carinhas lá se matarem, ele manda os carinhas se matarem, assim como ele fez no primeiro episódio da primeira temporada também. E acaba assim, ele afirmando e falando que ele é o Zero e que ele vai fazer a revolução e que vai fazer tudo mudar e etc. É quase um Kira, né? Eu já eu já falei disso no blog, sobre a diferença dele pro Kira. Acabou sem explicar exatamente o que aconteceu depois do final da primeira temporada. E se você saber, o Suzaku, ele tá recebendo ordens diretas do Imperador, e com mais dois carinhas lá, uma menina e um outro carinho, um lourinho, e eles vão atrás do Lerush. É, Lerush Lamperush. E... adoro o nome dele, cara. Lerush Lamperush. Aparece também o pessoal da China, mas eles só são citados. Parece que eles vão ter uma importância maior no episódio, porque o pessoal da China apareceu lá, de uma comissão chinesa, pra negociar algumas coisas com a Britânia, com o Império da Britânia. E a Engine tá com um climaço de Clamp, com asas e ilustrações coloridas meio que a Nanquim, com coisas dramáticas e penas, e tá muito interessante. Eu não vou dar detalhes, não. Assista a Engine e tire suas próprias conclusões. Que dá pra tirar várias conclusões daquelas ilustrações. Kurenai. É muito bom, não sei do que se trata ainda. É meio difícil, eles começam sem se preocupar muito em te situar. Começando. Então começa lá um carinha porrando o outro, um carinha porrando um marginal qualquer. Aí de repente começa a acontecer um negócio com ele, um osso que sai da... Ele parece a... aquela X-Men que tira os ossos dela. Não, tem uma versão alternativa do Spike que faz isso nos quadrinhos. É. Mas tem a pessoa que era um osso, né? Foi um negócio que saiu do cotovelo dele, pontudo. Pois é, eu não tenho muita certeza. Eu li o primeiro capítulo do mangá de Kurenai e eu não lembro. Eu lembro que também não deixa muito claro as coisas que acontece assim e tudo mais. Kurenai é baseado numa série de light novels. Tem 3 light novels de Kurenai e o capítulo tá saindo na Jump Ski, que é aquela mensal da Jump, e tá saindo 5 capítulos. Bem, o anime tem um clima totalmente diferente do mangá. O anime é bem mais dramático, bem mais menos clean do que o mangá. Deve ser mais baseado na light novel, né? Aparentemente tem esse garoto, que é o Kurenai. Kurenai qualquer coisa, o nome dele, e ele é estudante, normal. E ele meio que trabalha pra uma organização misteriosa. A gente não sabe exatamente o que ele faz. A gente sabe que aparece ele, assim, dentro dos becos obscuros lá da cidade, porrando marginal. E aparentemente ele tem muitas habilidades, e tem alguma coisa que acontece com o corpo dele que começa a passar mal. E a gente não sabe também o que é. Esse negócio que eu falei, que dá a impressão que é o osso dele, do que se projetou pra fora do cotovelo, sabe? Que a roupa dele fica pontuda, assim, não sei o que é aquilo. Só sei que aí ele trabalha pra essa moça, e aí rola primeiro uma história paralela, a vidinha dele e a história dessa moça, que aparentemente é a chefe dele, resgatando uma... fugindo com uma garotinha de uma mansão lá qualquer. Ah, a gente esqueceu de comentar uma coisa. A abertura. A abertura é ótima, né? Um conceito muito legal mesmo. Eu acho que é a abertura mais bizarra que eu já vi no anime. Eu não gostei completamente dela, não, sabe? Porque ela é realmente muito diferente. Ela parece meio feita nas coxas, sei lá. Não, ela... Parece que, tipo, eles estavam sem ideia pra uma abertura, resolveram fazer qualquer coisa psicodélica. A gente não sabe ainda o que esse psicodelismo presente na abertura e no end vai ter a ver com a história. Pois é, porque a abertura e o end tem um clima totalmente diferente do anime. É uma coisa psicodélica feliz, entendeu? E o anime é bem mais dark, bem mais denso. Os personagens dançando, personagenzinhos em versões SD, em computação gráficazinha, meio chapadões, assim. Assim, rebolando e tal. E aí quando começa o anime, não tem nada a ver com aquilo. A gente não sabe onde é que vão contextualizar isso. Mas enfim, aí tá essa moça lá, a mocinha lá, a dona da... pelo menos a chefe desse carinha, né, do Kurenai. Ela tá numa outra missão paralela com a serva lá dele, lá com a assistente dela. E a Yoi, o nome dela lembra, da serva. É, porque é Yoi, né? Aí resgatando essa molequinha, essa menininha dessa mansão. E por algum motivo que ninguém sabe qual é. É, a gente só sabe o seguinte, que tá lá o cara dono da mansão lá de kimono, o cara super severo, dá uma bronca numa das servas, que ela vai e diz, ó, a garota foi embora, fugiu, sumiu, fez puff. Ele fica muito puto, porque aparentemente nenhuma das servas pode sair da casa, né? Isso é estranho, né? Tem aquelas duas... Ele manda as garotas lá... Elas param, assim, no limite, assim, da casa e falam que a gente não pode passar e tal. Eu achei que fosse alguma coisa que tivesse a ver com magia e tal, mas não, porque o regime lá é rígido mesmo. As mulheres lá... É alguma seita ou organização misteriosa, sei lá, que ele dirige, e as mulheres não valem nada e não podem sair da casa. O mesmo pra essa filha dele, que aí rola um flashback, a gente vê que é uma filha bastarda, que ele teve como empregada, me parece, não sei. Só que essa filha cresceu. A madrasta dela, que é a esposa do pai dela, ela nunca viu como mãe, e sempre a empregada que cuidava dela fala que ela sempre viu como mãe. Então o cara lá, o chefão lá da família, lá o patriarca vira pra ele e fala que, ó, você vai ter que ir embora com a tua filha e com a tua esposa, porque, enfim, vai poder criar tua mocinha lá e tal, vai e se esconde a garota aí. E aí ele vai embora, e aí é isso, ele vive nessa mansão com a garota trancafiada num quarto lá. E a mãe dela morreu, né, a madrasta dela, pelo jeito, morreu. E aí é isso, e aí essa moça chega e salva a garota dessa situação, não sabe porquê, e leva pro Kurenai cuidar. E o Kurenai mora numa casinha super ínfima, né, cara? E ela, eu gostei muito das cenas dele com a garotinha. É, porque ela é super metidinha, princesinha, cheia de servas e servos que fazem tudo pra ela. E ela chega no cara, o cara mora no cômodo que nem banheiro tem. Então ela tratando ele como se ele fosse o servo dela. Só que ele não é o servo dela. Tanto que ela vai se trocar de roupa e fala, eu devo sair do quarto. Ela, não, você tem que cuidar do meu kimono, fica aí, não sei o quê. E ele tá realmente preocupado em cuidar dela, porque ele... Eu gosto da atitude dele em relação a ela, sabe? É, não, no caso... Ele meio que tenta mostrar que pra ele, eles são iguais, sabe? Não rala essa coisa. Ele quer com muito carinho, com muito cuidado, trazer ela pro mundo real, sabe? Você é só uma criança, nós somos na mesma situação e tal. E ao mesmo tempo, isso não quer dizer que ele não se preocupe com ela, ele quer mostrar isso pra ela. Que ele não é um criado, e talvez ele seja mais que isso, ele ali é um amigo tentando ajudar. E ele compara a situação dela com uma situação dele. Tem os flashbacks dele... Vale lembrar que ela é uma criancinha de 6, 7 anos, né? Ela tem 7 anos. E aí, inicialmente ele não queria aceitar cuidar dela, mas aí ele imagina uma criança chorando no lixão, assim, qualquer que a gente descobre que é ele. É uma memória bizarra que ele tem dele, criancinha abandonada no lugar lá chorando, quer dizer, a gente não sabe ainda do passado dele, mas ele foi abandonado por alguém em algum momento. E toda aquela vez que ele imagina isso, ele se preocupa mais ainda com ela. E tem umas personagenzinhas, assim, da escola, que são sendo aos pouquinhos introduzidas, né? E aí, ele vai pra escola, né? Deixa a garota em casa, fala, não sai daqui, porque aqui é seguro e tudo mais. Só que quando ele volta, a pirralha sumiu. E ele fica desesperado, correndo atrás dela na cidade inteira, ele liga pra patroa dele pra avisar isso. Mas quando ela atende o telefone, ele não tem coragem de contar pra ela, a garota sumiu, então só inventou a desculpa, pergunta se qual é o prato preferido dela, que ela gosta de comer e tal. Só que aí o que acontece? A empregadinha dessa mulher tá num postezinho do lado, olhando tudo. Aí lá, liga pra ele e fala, ó, eu tô perdidaço aqui, mas fica tranquilo que eu já achei ela e tal. E ela põe em dúvida se esse cara realmente serve pra cuidar da garota ou não. Aí depois ele tá andando e acha. Mas a própria mestra dela fala que ele não tem culpa, porque ela mesma disse que seria um lugar seguro. E aí? Só seguiu ordem. E aí ele chega e acha a garota lá, sentada em cima da malinha dela, toda fofinha, chorando. Quando ela vê quando ele vê ela vê ele, ela segura o choro, assim, tenta desbaçar e tal. Não pode chorar frente de empregados. Aí ela fala, daí você fala muito pra um servo. Tá? Essa foi a minha cena preferida, cara. Foi muito boa essa cena. É. Que aí que acontece? Ele vai tentar abraçar ela pra tentar proteger ela, e ela primeiro vai repelindo ele. Uma coisa que eu sempre pensei, tipo, quando alguém tá chorando, saca? E você chega e abraça ela, se a pessoa for uma pessoa nojenta, porque nunca, sabe, em cenas, em novelas, em animes, etc, sabe? A pessoa pode ser nojenta, se a pessoa tá chorando e você abraça ela, ela aceita aquele abraço. Porque nunca ela repele, porque nunca ela pensa isso não deveria tá acontecendo, sabe? E acontece com a garota, ela primeiro repele ele, mas é legal que ele não solta ela, e ela vai meio que percebendo que, tipo, eu tô sofrendo e tem aqui um ombro amigo e tal, então o lado humano dela em algum lugar se manifesta e ela vai aceitando o abraço aos pouquinhos. Ela tá toda dura, retesada, mas tá ali, não tá repelindo mais, é bem legal. Acabou aí o episódio, não foi? O anime tem essa estética bizarra de não se preocupar em linkar muitas coisas de início, sabe? Deixava tudo muito claro. É, como eu falei, quer dizer, a gente não sabe ali realmente o passado de ninguém, o que é essa organização, quem é que dá dinheiro pra eles, qual é a missão do cara. A gente já conhece o personagem, mas a gente não sabe exatamente por que ele fica por aí batendo marginal. E a ending também é bizarríssima, né? É, eu falei. Eu gostei mais da ending. Acaba o tom, pum, corta pra outra ending psicodélica. Colorida, com closes de pés e gravatas que mudam de cor. Listras, tudo muito amarelo, tudo muito louco. É bizarro. Plim colorido. Gravatas, né? Tortas e não sei o que. Tem as duas vizinhas bizarronas dele, né? É, a da caveira e a putona. É, muito bizarro. Tem uma moça com uma toda gótica, com uma caveira, que aí ele pergunta pra ela o que é aquela caveira. Ela fala que essa aqui é o que sobrou do meu ex-marido, do meu ex-namorado. Aí ele inventa uma história dramática, não sei o que. Aí depois ele inventa uma história do cara, porque tá chocado, ele vira e fala, né? Fala sério, né? Você acha mesmo que vai ter alguém com um crânio desse tamanho? Isso aqui deve ser de um macaco qualquer. Aí quando ela sai do lado, surge quem? Pum, uma vizinha com uma roupa meio esportiva, assim. Olha pra ele, ela tá com... Não, quem fala que tá com problema, quem tá com problema com mulher é a gótica. Agora a gótica vai embora, a vizinha fica toda interessada, né? Aí começa a falar, quando você precisa conversar com alguém, conversa comigo, desabafa comigo, não sei o que ela é, meio que fecha a porta na cara dela. E quando a patroa dele tá lá dentro da casa dele, com a garotinha, explicando a missão, as duas estão na porta coladas ouvindo. E numa das cenas do próximo episódio aparece a garotinha conversando com a putona. Então vai rolar uma espécie de três seres esquisitos e uma pequena dama. Esse anime promete pra caramba, porque ele é bizarro, sabe? Eu ainda não sei do que é o negócio, mas dá vontade de continuar vendo. Tá com força mesmo, porque você realmente não sabe o que tá acontecendo. Porque geralmente animes bizarros tem sempre um personagem que é normal entrando em contato com o mundo bizarro. Então a gente vê. Então o que a gente se espanta é um espanto pra ele também. Na verdade, o mundo dele não é completamente. De Kurenai não é bizarro, sabe? É a narrativa que não explica muito bem. Não explica muito bem, só que não tem nenhum outro personagem pra gente se pegar, entendeu? É tudo muito normal pra todo mundo ali dentro. É só a gente mesmo que é desinformado. transformado. Geralmente tem um personagem nas histórias que é que serve de link entre a história e o espectador. Nessa não tem, então você realmente fica perdidão. Só que nem por isso a história fica ruim, né? Bem, foi isso. A gente vai comentar esses animes durante a semana sempre. E talvez a gente comente um ou outro da temporada de vez em quando, só pra dizer se é bom e tudo mais. Mas esses três a gente, pelo menos, acha que a gente vai acompanhar até o final, né? Toda semana, a não ser que algum deles consiga ficar muito ruim e a gente resolva desistir. Porque é difícil, Coreano não vai ficar. Code Geass também não, né? E a hora que você já conhece o mangá, então já sabe que não vai ficar mesmo. Então beleza. Bem, foi isso. Tchau. Arrivederci. Se quiser alguma coisa pra assistir, além dessas coisas, todos assistam Back. E fumem também. Não, não.